Hai presidente, sono 3000. Sono sì, 3000, sì. Sono sì, costa 3000, regalo, vai. Autorizado o pushback nesse momento, chutado. Serra, Iana 895. 895, 4. Boa, 8 Recife. Ponto de espera, pistão na zero. Nós corretamos 3152, estamos a 2:30 do GCA. Então, 3152. Chama o visual com a pistão na zero. Já está visual, senhor. Motorizado pouso, 130 graus, 08 nós. 130 com 8 livre pouso na 10, 3152. Oxené 6224, autorizado. Oxené, pronto, tá. São 4738, autorizado ali a manter a pistão a zero. Solo 28, livre direito, taxiê ou Foxtrot, após Alfa Juliette, posição 09, Pationa. Alfa Juliette, 09, Pationa, 33. 47-38, autorizado de decolar. 120 graus, 08 nós. Autorizado táxi, ponto de espera, pistão a zero. Se o 738 decolou os 30, chama o controle, 120, desce 18. 308 para chamar agora. Eu sei que eu não quero dar a mão. Eu sei que eu não quero dar a mão. Eu sei que eu não quero dar a mão. Chama o controle de 120, desce 18. 208, boa noite, Xenem 224. Controle Xenem 224, boa noite. boa noite, contato radar, suba até o nível de voo na 90, se tiver condições, vem na frente, Conde. Número 74, boa noite, acelera a notificação, vou direto no Progidrina, desço para 2010, o ajuste é 08. 7-0 para Campina Grande, pronto para cópia. Dado Salvador para Serra Bravo, Kilo Golf, Campina Grande. Nível 370 e a roda do tom de voo, decola pistão 0, curva esquerda, saída Tuca, transição Aracaju Tuca, transição de pá. Controle 120, décima 8, transponder 5131, voo 1170. 4 boa noite, acendo identificação, autorizado chegada da Medina, desce para 4.6 e ajuste no 08. Esse nome é 074, autorizado, final do 7.6 e passo estabilizado. localizado Salvador, São Gonçalo da Laranja, 370, via o Brasil 10, decola pista 90, esquerda após, UCA, transição, VIPAR, controle Salvador, 120.8, transponde 51-34-1098. Decolado aos 4 Bravo, boa. Boa. Solis, Salvador, voo 1170, 1500, na Fuca, boa. 1170, boa noite, contato radar, Catarina de voo 370, via Sai da Fuca. 370, via Fuca, com 1170. 1334, contato de redução para 2109. 210-0-334. Autorizado, final do procedimento 3, 3, 3, 3. Barcelona 364, chega a torre em 1895. Vem pro 364. Torre em 1895. 1895, boa noite. E boa noite, gol 334 no ELS, a 2 milhas e 7. Boa noite, gol no 334, continue a aproximação, aguarde o pista livre. Tá certo. Tá, 6074, ingresso é 6 Juliette, portão 62. 62 é Juliette, ingresso é 74. Corno 1170, chame Recife, 12545. Recife, 45, obrigado, boa noite. Boa noite. Doutor, o gol 354, gente da Alfa, autorização da... 354, aguarde a cópia, prepare a saída Fuca. Fuca agora. Azul 5127, no solo 55, direito, taxi via Alfa, Juliette, pole position. E a Alfa Juliette está pole position, 5127. Corno 972, busca para 2006, hoje o chama 018, autorizado o final do procedimento do MSX Reina, está estabilizado. Gente, 2008, ajude-se a autorizar o MSX Reina 0972. Para o nosso normal, sem seguir tráfego. Agora é 1h12 de milhas com 1h13 de novo, 5h12, 320. Excelente, são 3-2. fazer 4062, posto para 2010 e ajuste no 068, autorizado final do procedimento do MS Oxirreio e parte estabilizada. Fazer 4062, desce para 2000, no 098, informarão da canal. Ingressando agora para o portão 2. Apoio domínio, continue o pacto, até o portão 1. Reparo, tá pronto, voo 3, reparo. 972, no solo 04, direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, reporte antes da táxi Juliette, 972. 9098, vento 120 graus, 909, o ajuste 908, decolagem autorizada. Eu vou lá, 190, gol 109. Contato radar, contato número de voo 370 para Arapuca. 370 para Arapuca, voo 1098. Fazer 4062 estabilizado e visual, para o 0. Fazer 4062, chama a torre 1995. 1995, boa noite. Boa noite. Salinda, cola separada, 1354. Positivo, salinda, cola separada, 354. Autorizado, alinhada e decolar, 12 graus, 07 nós, ajuste 908, gol 1354. Sim, autorizado, decolagem separada, gol 1354, 908, ajuste. Boa noite, Torre Azul, 4062, final de 7 milhas. 4062, continue a aproximação, 37 na boa, alinhando para decolar, ajuste 90. 4062, gente. Autorizado, pista 90, 120 graus, 059, ajuste 908. 908, livre pouso, pista 90, azul 4062. 1354, decolada 08, controle Salvador, 120, 18, boa viagem. 208, obrigado. O voo 1354, boa noite. Alfa 354, boa noite, contato radar, contato nível de voo 230, saída da Cuca. Livre atenção para o 230, saída da Cuca, voo 1354. Salvador, Tango, Eco Zulu November, todo autorizado, pista 97, vento 120 graus, 079, ajuste 108. November, autorizado. Prossiga 9124. Ferrari, a autorização nessa sequência? Firmo. A ponte para a cópia para Guarulhos, que é a gente dá a informação Bravo. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, via rota do plano de voo, decola pistão a zero, direita, após São João 1. Leita Motiva, controle 120.8, transponder 5143. Autorizado para Guarulhos, eu presumo 1-0 essa salvação. Nível 340 com curva direita na saída São Bruno, após o Aleda e Mátima. 1-2-0, 8 ao controle, o transporte 5-1-4-3. Posto 9, chame posto. Gente, olha lá. Solo 1-6 direita, a frequência livre está.